terra de Judá, um povo a chorar. Reis se levantam, mas não vão prosperar. Joacás, Joaquim, Zedequias a reinar, fizeram o mal e o povo a se desviar. Mas o Senhor, com compaixão, enviou seus mensageiros, despertando o coração para um novo tempo, um novo chão. Se apagou, mas a tua palavra, Senhor, não falhou. 70 anos em cativeiro a esperar a promessa de volta, o teu povo a recomeçar. Do Egito ao lar, a Jordânia.